Alerge Serviço. Como no fim de semana vai ter sol, vamos dar apenas 3 opções culturais. Vá à praia, mas também não se esqueça das nossas dicas. Até o fim de dezembro vai haver a montagem da peça E Aí Comeu no Teatro dos Grandes Atores na Barra da Tijuca. O espetáculo, escrito por Marcelo Rubens Paiva, tem inspiração no filme que fez muito sucesso no cinema brasileiro. No elenco, Marcos Pasquim e Leona Cavalli. A direção é de Fernando Gomes. O endereço é Avenida das Américas, 3555. A peça acontece de quinta a sexta-feira, às 9 horas, e no domingo, às 8 da noite. O ingresso varia entre R$ 70 e R$ 80. Na quinta-feira que vem, no dia 12 de dezembro, vai haver uma apresentação natalina do Coral Alerje Procanto, com a participação dos corpos artísticos do Teatro Municipal, que vão fazer uma homenagem ao presidente da Alerje, o deputado Paulo Melo. O evento acontece no Plenário Barbosa Lima Sobrinho, no Palácio Tiradentes, às 13h20 da tarde. O endereço é Avenida 1º de Março, sem número, na Praça 15, no centro da capital. A entrada é franca. Para fechar o informe, vale a pena dar uma volta no centro da capital e ver a exposição Filhos da Terra. O fotógrafo Milton Gurã percorreu durante 12 anos aldeias indígenas, mostrando o cotidiano das tribos. Ela está no Centro Cultural dos Correios, que funciona de terça a domingo, do meio-dia às 7, na Rua Visconde de Itaboraí, no número 20. A entrada é franca. Bom fim de semana e divirta-se! Reportagem Patrícia Poitevin.